Brasil, até uma informação. Bem, informação até, aguarde cópia. Aguardo. Salve Salvador, 3663. Perfeito. Está no 04, pronto para o pushback de saneamento e quando possível atualização de tráfego Barulhos. Autorizado, puxar, pronto a cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, 340, na Perisco 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, vou direto, me deve. Controle 19-8, torre 18-6, transponde 5067. Autorizado Guarulhos, 340, na Perisco 50. Da El Leda, me deve. Decolagem 10, curva direita. O transponder 5067, poderia confirmar a frequência do controle? 1198. Ok, controle 198, 3663, livre para o pushback que não mencionar para o táxi, 3663. 3663, correto, repasse o táxi. Então, né? O 431 já está quieto na 1-0, fase 3, para tudo para a cópia. O Abaeté autorizado, Guanambi, uma centena, via Whisky 42, decolagem 1-0, com a esquerda, saída Momo Batap. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5074. Gente, aprovado o Guarani, o Antepera, Yankee. É, pode aprovar 0-0, com várias distintas, preciso rumo, batata, 5074, Sentai, após 0-2, depois espera 1-0-3-2-6, parte 3. 5074, no parte 3, reporte acionamento. Solo, Salvador, azul, 9-1-3. Meia, pushback, acionamento no gate 9. 9 autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi. Nós vamos 3 meia da frente. Meia 312, pronto a cópia. Pronto, prossiga. Autorizado Recife, 350, na Turística 58. Decolagem 1-0, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5103. 350, Salvador, autorizado, Turística 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 19-8, 5103, é o transporte. Correto, reporte pronto. Chamaremos um 3 mais 5 minutos no máximo. Salvador Goro, 923, está pronto para o táxi. PBN 106 com 3 horas e 40, Altena Galeão. Gente, táxi Juliette Alfa, 18.000, ponto espera, bom gol. Juliette Alfa, ponto espera, 18.000, gol no 923. E 12 no ajuste. Gente, vamos ver no 923. Salve Salvador, o Chané 6225 na posição 1, pronto, puxa acionamento. Na 1, na guarda e puxa. Guarda e puxa. Polo 435, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, bom trabalho, gol no 435. Boa. Só confirmo 3325, né? As táxias do 9136, temos 105 a bordo, 3 horas e 25, autonomia alterna Maceió. 2220 mas. 2209, Oceania 639. Otan 3304 está passando a Lagoinhas, desça para 5.000. 5.000, Otan 3304. pista no zero, vento 050 graus, 7 nós. Gol. Livre a linha e decola da 1-0, gol 1-9-2-3. Fazendo 3-6, está livre até o ponto de disparo, vem Juliette Alfa. Lá, torre 18 meia dúzia, altinho entre 1012. Será o número 2 para decolar. A gente vê a Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 18 meia dúzia, número 2. 1012 altinho, azul 9136. Alô, Salvador, trip 5221. 5221, escute ainda só o número pra cópia. Salvador, trip 5221. Trip 5221, escute a informação a X Índia e aguarde um minuto pra cópia. Oceano 3-1-1, liberado a restrição de altitude ainda, vamos descer para 2.000 pés, está passando ponte, altitude 7.600, é o número 2 para pouso. Afirmativo, 2.000 pés, 6-0-6-3-1-1, estamos no tráfego 5 milhas, 7.000 pés abaixo, só confirma isso? Nós temos um helicóptero no setor de Candeias, mantendo 500 pés. Mas o tráfego que o antecede para pouso é uma aeronave da Webjet. O equipamento é um 737 série 300. Está a 6 milhas para a posição Duna, próximo ao farol da Barra. 7-6-3-1-1, grato. Breda Azul à sua direita, após... Siga bem ainda até o ponto de espera lá, 28-612, altímetro 612, por favor. 612, 2612, após o Rochanel, tá 3. Desculpa, após o azul, tá 3663. Salvador, trip 5221. Gol no 923, decolado ao 57198, é o controle, boa viagem. Você é mais 98, muito obrigado. Boa tarde, senhor. Conquista, decolado a 10, curva à direita. Gol levar direto, vitória. Controle 198, transporte 5113. Tentos, decolado a gole da 10, curva direita após, gol levar, transporte 5113, controle torre 186, 5221. 19-8, chame para puxar o cenário. 9-2-3, passando 2.000 pés. Diagolo 9-2-3, contato radar decolagem, suba para o nível 360, mantendo o perfil da saída da Euleda, após Leda direto, Bidev. Euleda, Leda, Bidev, 9-2-3, só acende para o 360. Azul 9136, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. O vento 050 graus, 7 nós, azul. Gente, ali decola, pista no zero. O azul 9136. Reduzindo, Chanel, meia três, um ano. Tá 3304. Autorizado, descida até 3.000 pés, altímetro 1012, livre da restrição de altitude em pila. Firma. 360 Campinas, autorizado. Primeiro aeroviário Pesolu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge para interceptar a aerovia, controle 198, transporte 5070. 86, obrigado, Roger. Campinas, Zulu 16, inicialmente decola a pista 10 da El Bridge, 198 controle, só que eu não comprei o transponder. Saída da El Leda, após Leda Bridge, primeira curva à direita e o transponder 5070. Afirmativa, então é da El Leda Bridge. 5070 transponder, é o 4299. 4299, primeira curva à direita, chama para pushback acionamento. Primeira curva à direita, chamará para pushback acionamento. 4299. Chanel 63 no 2, é sola? 63 no 2, prossiga. 63 no ponto de espera 1 no 0 e pronto. Mantenha o ponto de espera devido a Boeing da Webjet já passando o externo, tá? Ok, mantenha o ponto de espera. Muito obrigado. Ok, então, está autorizado então iniciar o pushback, será para simultâneo com o seu aquecimento da companhia que está no 01. Ótimo, o 6392. Chanel 6225, coordenação com a equipe de solo, fará pushback simultâneo com o colega da companhia esquerda no 3, sendo para o táxi. Push simultâneo com o Airbus da companhia no número 3, vai coordenar a equipe de solo 6225. Zero, chame o controle em 119.8. 98 controle, azul 91 no 36, bolso. Webjet 5826, pouso autorizado, 10, o vento 30 graus, 7 nós. Sempre pouso 5826. Sai da PUCA. Azul, 9136, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, tendo perfil da saída PUCA, transição Aracaju. 370 na saída PUCA, Aracaju, o azul 9136. Pode prosseguir para 2000, para o centro 3304. Negativo, aguarde autorização para 2000 pés. Chanel 6319, estabilizado ILS. 7, Chanel 6319, completo final ILS X-Ray, pistão 0, chame agora Torre Salvador, noite, esse momento meio confuso. 186, Chanel 6319. P3304, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 pés, ainda está ILS 10. Cal 7 nós, Tango Gebral, informe no solo controlado. Tango Gebral está ciente, amarado controlado. Só confirmando via copiada e retornou para o pátio. O sol é de que era às 10 horas, surge um novo plano. Como foi que aconteceu? Às 11h40 do Luna, é isso? Ok, só um minuto que eu vou verificar pra gente ler. 6, Sulu 03. E chame o solo agora em 1219. Solo Salvador, bom dia, Webcat 5826. Jet 5826, livrou? Jet 5826, taxi de Alfa, ingresso à primeira esquerda, Kilo, e aguarde no pátio 3 para prosseguir. Alfa, Kilo, aguardando no pátio 3, 5826. Ciente do tráfego 63 no 1, livre pouso 10. Sanguíneo Bravo, tá visual com Airbus A318 da Ocean Air? Tá no palco mesmo aqui. Tô a 2 horas dele. Gente, mantenha-se em separação visual com o tráfego. Informe no solo controlado, pátio 4. Vai manter a separação e patará no pátio controlado. Pátio 3, separação na metrô. Ter, que chamou para acionamento e táxi? Afirma, senhor. Livre acionamento? E agora tem uma chance para iniciar o táxi ABT. Ah, tá bom. O TAR 3663 observe o pouso do Oceanel após alinhar e manter 10. Após o Oceanel alinhar e manter o TAR 3663. Juliette, Alfa número 3, seguindo o ponto final da companhia. O ponto de disparo é 18, Medusa, altímetro é 1012. Eu não entendi o PAB. 9696. Ok, com 96 a bordo, bom voo. Obrigado. Então, livre o táxi pela Juliette, segue o Fokker da companhia 6319. E 5826 até o portão 9 livre. Livre até o 9, 5826. Tenha cuidado, prossiga. Horário autônomo aqui, Eco Delta. Qual estabilizou? Afirma, senhor. Agora estabilizado, são 3304. Família meia para o marcador externo, complete final ILS X-Ray, Chantor Salvador, no 8 desse momento. 86, complete X-Ray, então 3304. As quatro estão à esquerda da final agora. Ciente. Vamos quebrar a procura controlada. Ciente, tango em debra, voo 06, frequência livre. São 3663, o vento é 060 graus, 7 nós. Decolagem autorizada. Livre decolagem, tá? 3663. Hotel para Copa, autorização Curitiba. 3163, a informação agora é Índia. É o número 3 para Copa, aguarde ser chamado. Em Salvador. Bom dia, o TAM 3304, passou em DCL, baixar trabalho. TAM 3304, mantém aproximação, guarde pista livre, concentração de pássaros na curta final, próximo à vertical da pista 17, no ponto médio da pista 17, sobre a pista, no caso, na vertical da pista. Ciente, o TAM 3304, prossegue na aproximação final. Manati, 1000 pés, autorizado da cola da 17, primeira curva à direita, inicialmente no corredor axé. Controle 19-8, acione 0140. Livre pouso, pressão 1-0, vento 0.0 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, pressão 1-0, tá 3304. Agora chame a torre 1-8 decimal meia para acionamento táxi e decolagem. Vou voar aqui a Delta. Paulo, bom dia. 3663, decola 08, controle 1-9 decimal 8, bom dia. 198, obrigado. 3663, até um bom dia. Dando de abraço, sim. 3663, contato radar na decolagem, sobre o farolio 340, mantendo terceira saída da Elida Bidef. Da Elida Bidef, da 3663, poderia voar direto da Elida presente, se possível? Já direto Lida. Direto Lida, grato. Azul, 9136, chame agora Centro Recife 2085, até 2545. 685, 2545, Azul, 9-3. Salvador, bom dia, Chanel 6225.0.0, como é? Chanel 6225, ali mantém. Ali mantém, 6225. Solo 09, Solo 121, Solo 9, tirando a direita, bom dia. 19, bom dia. Solo, bom dia, o TAM 3304, livrou. Ainda na escutação. Esse táxi, com o número de POV. 3 horas e 30, alternando com o que? Livre decolagem, vento 050 graus, 062. Livre decolagem, 6225. Você pode dizer, pode esperar, viu? Alô, Salvador, onde é o TAM 3304, livrou? TAM 3304, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, após posição 10 do pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 10, TAM 3304. TAM 3163, pronto, cópia. Prossiga. Curitiba autorizado 360, primeira aerovia por 58, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda após Leda Sagaz para interceptar a aerovia. Controle 199.8, acione 5111 no transponder. 360 para Curitiba, via por 58, decolagem da 10 com curva à direita, saída é da El, transição Leda após Sagaz. Controle 119.8, transponder 5111, o TAM 3163. TAM 3163, coteja metro correto, chame para pushback acionar. Vai chamar para pushback acionar. Bravo, confirme a intenção do voo. Sobrevoando cadeia, senhor. Quebrado o solo? Afirmativo. Decola direto com o Pronorte? Direto com o Pronorte, autorizado o local Salvador, Salvador, com sobrevoo e Candeias, decola da 17 com o Pronorte em coordenação com a torre. A torre repara em 198.9, o controle 19.8 e acione 01.21 no transporte. Decola setor norte, 17 setor norte, 119.6 é a torre, é o controle, 118.6 é 119.6 é o controle, 118.6 é a torre, Dami de Abraço. 19.8 controle e 18.6 torre. Confere o pátio e o PAB. PAB de 4 a bordo, pátio 4 da luz. Gente, agora chame 119.12 a torre. O controle só confirmando é 119.80. Bom voo. Para puxa final, tá 3163, tá na ponte 07. 3163, agora está autorizado o pushback acionar. Chame para o táxi. Vai chamar o táxi 3163. Bravo Luz, só mais um minuto, gentileza. Para ingresso 17. Tomar para ingresso autorizado, já decola direto. Gente, autorizado, decolar direto para o norte, vento 040 graus, 08 nós, Tão de abraço. Iniciando, Tão de abraço. Oceaner 63, motores de decolagem, vento 040 graus, 08 nós. Decolagem, Oceaner 63, não tem. Tango Índia Bravo decola aos 14, controle 119, decimal 8, bom dia. Bom dia, tô entrando. Controle nosso cordial, bom dia, o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Prossiga voo local, setor norte de Salvador, fora para o regresso. Chamará para o regresso, Tango Índia Bravo. Mike Alfabeto, prossiga. Tem como. Quero tentar a manutenção e a gente vai ter uma ponte aí pra gente, por favor. Falando pro solo. 63 no 2, decolado no 5, controle 1, 19, decimal 8, bom dia. 19, 8, bom dia. Vai até 4861, atento à estrutura de turbulência do tráfego que decolou à frente, tem livre decolagem, vento 050 graus, 08 mais. Vai, tive de ser na carteira no 0, 481. 350 autorizado para o Caracaju, 63, tudo bem. Tá 3663, chame agora centro Recife, Eola 3325, Altena 25, ano bom. 3325, 25, ano, tá 3663, obrigado. Bom dia, tá 3602, contato radar, desço para o nível 050, autorizado chegada a máquina. Altímetro 1092. Isso está 3163, PLB de 1166, autonomia de 4 horas e 25 minutos, alternando Campinas. É 3 livre até o ponto de espera, latitude 1862, altímetro 1012, bom voo. Gente, livre até ponto para 1086, está 3163, obrigado. Uno, decolos no meia, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, agradeço, senhora. Controle, bom dia. Já vai ter 4861, decolado na Momo Batata. Bom dia, vai até 4861. Contato radar na decolagem, suba para o nível 100, mantendo o perfil da saída Momo 3 Salvador. Perfil, o 481, tá bom. Mais um minuto, eu verifico o seu plano com a sala IS, está para as 11 horas, porém o centro ainda não recebeu a DLA. Então a gente tem coordenação com o centro agora, só mais um minuto. Solo Salvador, bom dia, o Azul 4299 está na posição 8 para pushback acionamento. 9 é o número 2 no setor, aguarde a autorização. Obrigado, João. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto. São 3163, a linha decola, vento 040 graus, 08 mais. A linha decola está 3163. Filma na secundária. 12545. 268-2545, chalé 6225. É a primária 12685. 2685 a primária, chalé 6225. Vai que é com Delta, linha decola, vento 040 graus, 08 mais. Salvador Trip 5221 com 58 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 5221, livre até o ponto de espera, lá 1862 a torre, altímetro 612, bom voo. Livre até o ponto de espera, torre 18.